cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Cá Se Fazem, Cá Se Tocam no FM da Boa Nova. E hoje, mais uma vez, uma estreia. Já havíamos aqui falado deste álbum, que era um disco de estreia dos Comic Mass, o Weiss Blooms, e eis que o fomos guardando, tendo em conta que foram tendo alguns espetáculos, curiosamente nenhum aqui na nossa zona, mas eis que agora, por via dos bons sons e do Paredes Cora, motiva a falarmos deste álbum e dos concertos que, enfim, que se avizinham, de alguma maior dimensão. Pois bem, e habituamos também, sempre falamos de uma nova banda, falamos também com um dos mentores, no caso, o Pedro Teixeira. E estamos a falar, não para tão longe quanto isso, aqui da Orvel Hospital, enfim, estamos nas beiras da mesma, agora aqui em que seja beira litoral. Pedro, bem-vindo aqui à Rádio Boa Nova. Obrigado, cara. Ora bem, dizemos que estamos a falar, notamente para aqui, para as nossas beiras, não é? Ainda que a vossa seja a beira litoral. E aí está, um disco de estreia de uma banda que está, enfim, que está a sair, como se costuma dizer, da garagem. E a pergunta que, por onde vamos começar desde logo, é isto. O facto de serem uma banda que não está ligada, eventualmente, nem a Lisboa, nem ao Porto, faz com que, para apresentar a vossa banda, há necessariamente sair destes vossos meios mais próximos de Aveiro e ter que ir a Lisboa, necessariamente, ou agora os bons sons ou Paredes de Cora já são o suficiente para que Cosmic Mass, entre aspas, passem a existir? Sim, é sempre uma questão complicada a responder. Acho que tem vantagens e desvantagens, não é? O facto de estarmos longe, ou relativamente longe, do Porto e de Lisboa. Por um lado, não temos tanta competitividade com bandas, portanto, lá nessas grandes cidades existem muito mais bandas, enquanto que aqui estamos um bocado mais isolados. Mas realmente a logística de ter que nos deslocarmos para dar concertos perto dessas zonas implica muitos mais quilómetros, né, de viagem, e levar material muitas vezes mais fácil. Portanto, são estas duas questões que são antagónicas, mas acho que não acho que seja uma questão tão importante hoje em dia. Quer dizer, as bandas, quando têm material bom para mostrar e tudo isso, acho que já conseguem chegar a Lisboa e ao Porto, sejam elas onde forem. Muitas vezes já, os meios não são os melhores, né? Uhum. O material e tudo isso, mas acho que cada vez mais nota menos esta diferença. Ainda que vocês, para mostrar este disco, passaram desde logo de início, bem, primeiro, claro, para Aveiro, para o Mercado Negro, mas foram logo no início de março, os primeiros dois dias, primeiro ao Sabotage e depois ao Barracuda, de Lisboa e Porto. Sentiram essa necessidade, não é? Sim, nós em Lisboa também chegámos a ir já, além de irmos ao Sabotage, já fomos à Via de Hipóxia. Uhum. E claro que faz sentido, não é? Quando se está a apresentar um trabalho, um disco, há sítios em que, pelo menos, convém fazer uma passagem, não é? E fica sempre bem no currículo, não é? Mas, por exemplo, não é muitas das vezes fácil, quer dizer, marcar nos sítios já não é fácil, mas depois fazer a divulgação, não é? Para que haja uma adesão das pessoas, por vezes não é fácil, não é? Temos que sempre contar também com a ajuda das pessoas que trabalham nos sítios onde nós tocamos, não é? Para divulgarem também os eventos. Uma das vantagens do nosso sotaque também é que as pessoas vão ouvindo não só o disco, mas também na nossa página têm acesso ao vosso Bandcamp, portanto às vossas redes sociais. E podemos ver que há, de facto, da vossa parte, um interesse muito grande de, enfim, dar resposta àquilo que vos é solicitado, seja fãs, seja pessoas que estejam a ouvir-vos pela primeira vez. E para além disso, vem até a colocar um vídeo, precisamente para um primeiro tema deste álbum. Sentem que é indissociável hoje a imagem para que, enfim, haja também a componente de música que chegue às pessoas? Sim, eu acho que cada vez é mais essencial, que às vezes não basta uma pessoa, ou os grupos pelo menos darem concertos e ensaiarem e lançarem discos, quer dizer, há todo um trabalho por trás que tem que ser feito, ou seja, quando uma pessoa, quando um grupo tem um evento, tem que solicitar nas redes sociais e individualmente. Tem que se divulgar depois as fotografias que são publicadas também. Quer dizer, tudo isso é um trabalho extra, né? Que se calhar há uns anos não era importante, mas hoje em dia acho que as bandas não conseguem sobreviver sem isso. Estamos aqui a falar de banda, está na altura de apresentar então os seus colegas, os seus companheiros da Rute. Então, eu faço assim, né? Depois temos o Miguel na voz e na guitarra, e o teclado também. Depois temos o nosso guitarrista, que é o António, e temos o nosso baixista, que é o André. André Guimas, e no que diz respeito à criação da música, como é que trabalham entre vós? Alguém mais tem essa despesa ou vocês são muito mais adeptos de, é quando os ensaios, criar? Funciona mais ou menos de uma forma livre, quer dizer, quem trabalha na parte das letras, não é, das canções, é sempre o vocalista, não é, o Miguel. Existe sempre um conceito, pelo menos neste primeiro disco existiu, e neste segundo com o qual nós estamos a trabalhar já também irá haver uma espécie de conceito por trás do álbum que já é feito antes das letras existirem sequer, né? Nós pensamos isso em conjunto, depois começam a aparecer as letras e depois as músicas também vai variar. Então, muitas das vezes nós ensaiamos já umas ideias de alguns acordes, algum brilho, que já existem e o disco que tem que achar as letras dele, e muitas das vezes eu próprio já fiz uma letra e sabe mais ou menos o que é que queremos dar. Vai variando. Everything is pointless, but love. We'll be right back. ainda a propósito da criação das músicas e da sonoridade que está aqui vertida neste disco, vocês buscaram umas sonoridades seguramente que são pré-época, que eu digo pré-época, são anteriores a vós, à vossa própria idade. Enfim, referências que depois aparecem escritas mesmo ao próprio Syd Barrett, e não só. Enfim, referências de músicas que, enfim, vocês não eram nascidos. Eu gostava de saber de onde vem, de facto, essa vossa fonte de inspiração e quem é que vos levou a músicos como, efetivamente, o próprio Syd Barrett, enfim, ou Pink Floyd, ou The Lizard Wizard, etc. Essas bandas mais antigas, para nós, foi sempre uma referência. Quer dizer, acho que todos nós gostamos de explorar as coisas que estão a acontecer neste momento e tudo isso, mas a culpa de nós já vimos essas bandas e sermos influenciadas por elas é sem dúvida, dos nossos pais. Quer dizer, eles eram-nos uma educação musical um bocado abrangente nessa altura e crescemos com essas músicas também, apesar de não ser ainda nossa época, não? De algum modo tornou-se intuitivo fazer música, enfim, ligada também ao psicadelismo. Sim, sem dúvida. Quer dizer, os nossos gostos musicais são bastante variados, né? Mas depois existe sempre essa linha comum entre todos, que é o rock psicadélico e afins, não é? É sempre complicado também encontrar um rótulo para pôr na música, mas é sem dúvida o que nos liga entre todos. É rock psicadélico, um bocado de punk também, no estilo de algumas músicas. We'll be right back. just for you. Isso traz-nos aqui uma fase de desafios, que são três. Eu não pré-anunciei ao Pedro Teixeira que iria passar por eles, mas enfim, vamos ver como é que se sai. Há três desafios que passam um bocado por os primeiros, desde logo, por concertos. Imagino que está aqui em Oliveira do Hospital. Antes de mais, não perguntei, não sei se conhece aqui a cidade. Eu, por acaso, nunca fui a Oliveira do Hospital. Se eles foram, mais próximo. Mas já fomos tocar aí, se calhar foi, talvez, difícil. Muito bem. Então, imagina-nos aqui em Oliveira Hospital. Vai acreditar em mim quando dizer que temos aqui um bom anfiteatro natural, um bom palco, e que vem fazer o concerto dos Cosmic Mass. E que lhe dizem assim: pois bem, Cosmic Mass pode trazer convosco dois autores, duas bandas, enfim, podem convidar quem quiserem. Dessas tais dois, quem é que iriam convidar? Duas bandas para tocarem connosco? Exatamente. Bandas nacionais. Um dos nossos gostos, que também é comum entre os quatro e que é uma banda nacional, seriam os Fugly, que também é uma banda relativamente recente, não é? Mas que nós gostamos muito, já tivemos contacto com eles. Os Fugly? E sem dúvida seria uma escolha, os Fugly, portanto. Agora, a segunda banda é sempre complicado. Quer dizer, nós gostamos maioritariamente de música que se faz lá fora, temos algumas referências cá. Mas agora assim, de repente... Eu lembrei-me, eventualmente, enfim, porque é vosso quase conterrâneo, Jorge Cruz, não é? O homem de, que, enfim, que agora saiu dos Diabo na Cruz, mas, enfim, que tem feito carreira, não é? Sim, sim, não estou a pôr, não estou a tirar mérito às bandas portuguesas. Uhum. Então, nós temos várias referências, é só, como é um desafio, assim, de repente, temos que pensar... Mas, talvez diria Capitão Fausto, quer dizer... Capitão Fausto. É uma referência... Hoje em dia, na música portuguesa. Muito bem, já tiveram também aqui na Boa Nova. Os meus amigos contam uma história para depois poder cantar. Thank you. Pois bem, agora o desafio é outro. Vem uma banda internacional, entra ali por Vila Formoso e mal chega à fronteira e diz assim: eu não preciso de ter no meu concerto a participação dos Cosmic Mass. Pois bem, de onde é que gostariam que viesse esse convite? Se calhar diria, por exemplo, King Gizzard, Analyzer Wizard, porque são uma banda também que nos influenciou muito no nosso, nos nossos primeiros passos. Sempre gostámos muito da música deles e tivemos uma fase em que só vimos daquilo, basicamente. E sem dúvida que seria a banda que nós gostaríamos de partilhar o palco também. Muito bem, os King Gizzard, Analyzer Wizard. There is no planet B. Agora o último desafio. Imagine que vai haver um disco de tributo a uma banda, a um autor nacional. E pedem aos Cosmic Mass que façam um tema, uma cover de um tema desse tal autor, para integrar o tal disco de tributo. Pois bem, quem é que vocês gostariam de homenagear e com que tema aqui o fariam? Eu, por acaso, se calhar agora já será mais um gosto pessoal, mas eu, por exemplo, gostaria de homenagear aquele disco mais famoso do José Cid, fazer um cover de 10 mil anos. Ah, muito bem, dos 10 mil anos. Sem dúvida que seria um prazer. Muito bem, muito bem. Isso aí está. E ele, com certeza, gostaria muito de saber o que iriam fazer. Passou a fase dos desafios, mas estávamos a falar de concertos e eis que se aproximam, entre outros, os bons sons. Ora bem, chegar a uma aldeia como é essa e serem convidados para participarem, o que é que isto diz para os Cosmic Mass? Este concerto, por acaso, o convite não foi. Não, tivemos de fazer participámos num concurso também organizado pelo festival e incluía bandas de Aveiro, portanto, e já foi há uns meses. E quando, na altura, quando nós chegámos, não estávamos mesmo à espera de conseguir alguma coisa e, portanto, tivemos essa bela surpresa. E, portanto, é sempre bom. Este festival é realmente uma das referências para nós também. É basicamente um festival que mostra a melhor música que faz em Portugal. E, sem dúvida, estamos bastante expectantes. Nós, entretanto, também já tivemos alguns concertos bastante interessantes agora no verão. Aproveitar para fazer uma felicidade. que foi agora em Braga, no Rodelos. Também é um festival muito fixe. E também antes, na semana anterior, em Ponte Lima, não, Ponte da Barca, peço desculpa, no Festival Ecos de Lima, também foi muito fixe, fomos muito bem recebidos. Portanto, estes festivais agora de verão cada vez têm mais impacto nas bandas, quer dizer, quando se é convidado tem que se dar, aproveitar. Hey! Bons Sons, avisamos desde já, portanto, conta a nossa entrevista, que se realizou em Sem Soldos, o Bons Sons, de 8 a 11 de agosto. E este ano tem participação, então, dos Cosmic Mass. Falámos aqui da criação das músicas e falámos do lançamento dos discos. Ora bem, um disco, já vários autores aqui referiram, é sempre um cartão de visita. Vocês foram percebendo, pelos concertos que iam tendo, que havia necessidade, de facto, de ter esse cartão de visita? Alguma coisa com que, enfim, deixar aos vossos fãs ou quem vos quer ouvir? Sim, quer dizer, acho que faz sentido, ainda, apesar do formato físico, né, da música, dos discos, CDs, estarem um bocado ultrapassados, ainda faz sentido, com todos nós temos esse sentimento, e na verdade há pessoas que continuam a comprar, e nós sempre que temos os concertos levamos uma caixa com várias CDs, e as pessoas, há sempre alguém interessado. Uhum. E nós próprios também compramos CDs, portanto, e foi um gosto também nosso fazer a edição física, não é? Aquele carinho que uma pessoa tem pelo CD, acho que há muita gente que se identifica com isso. Ou seja, à semelhança que disse em outras bandas, também é no final dos concertos que as pessoas levam, enfim, esta recordação para casa. Sim, nós no meio dos concertos avisamos sempre ao pessoal que quem quiser comprar, pronto, venha falar connosco, mas depois dos concertos temos sempre esse bocadinho com as pessoas. Muito bem. E a quem é que se deve este artwork do próprio disco, que está bastante interessante, aliás, em linha com aquilo que é a vossa página, etc? Sim, o artwork do disco foi feito em colaboração com um amigo nosso, que é o Miguel Costa, portanto foi um bocado uma colaboração mais independente, porque ele teve alguma independência para fazer aquilo que queria. Nós apenas explicámos o conceito, uhum, do disco, né, que tínhamos feito por trás das músicas, e ele, a partir dessa ideia, apresentou-nos várias propostas e depois discutimos. Uma vez mais, é no vosso circuito de amigos que as coisas são criadas. Sim, quer dizer, tentamos nos ajudar uns aos outros, não é? Exato. E também o Luís Masquete, que é quem nos tem marcado os concertos, nossa gente, também foi uma peça muito importante para nós. No início, que tínhamos gravado uma maquete e estávamos naquela fase em que queríamos mostrar o trabalho, e enviámos para uma série de pessoas, e foi ele que nos ajudou nessa primeira fase e continuou a ajudar, graças a Deus. Yeah. mundo de emoções. O vosso ritmo de criação das músicas e a maneira como as fazem faz com que, por exemplo, neste momento tenham muita coisa na gaveta, à espera de melhores dias, ou seja, vão pegando em ideias que depois vão guardando para mais tarde revisitar e criar então temas de finais? Sim, quer dizer, quando nós estávamos antes de gravar o disco, portanto em 2018, a maior parte das músicas que nós tínhamos já eram para o disco mesmo, mas entretanto, desde que começámos a tocar agora nesta pequena tour de divulgação do disco, começaram a aparecer ideias novas e temos já umas 3 ou 4 músicas que temos tocado até em concertos e que estão prontas já para, depois de serem um bocadinho mais trabalhadas ainda, para um possível segundo disco. E isso, o facto de os tocarem já as músicas já agora ao vivo, também já vão aferindo qual é a potência do público para elas? Exato, exatamente, que é muito importante. E nós também aproveitamos para descansar um bocado das músicas, né? Para não tocarmos sempre as mesmas, também cansa. Claro, entre vocês não só, e até para o próprio público. O vosso espetáculo ainda tem covers? Vocês costumam tocar alguma coisa? Não, não, por acaso não. Uhum. Não, nunca foi, quer dizer, a maior parte dos elementos da banda não tem esse interesse sequer de... Nunca foi, desde uhum. pequenos que... Quer dizer, o Miguel e o António sempre foram mais independentes, né? Foram ter a sua própria banda. Eu e o André chegámos a ter essa fase de covers, mas foi com 16, 15 anos. Foi um belo passado. Yeah. imagino que alguém vos chegava ao pé de vós e dizes: vamos levar este disco para a Espanha, vamos levá-lo, enfim, por aí adiante e vamos mostrá-lo. Qual é essa a vossa possibilidade, tendo em conta que, enfim, todos vós têm outras coisas a fazer? Estaríamos receptivos, sem dúvida. Nós já tivemos o prazer de tocar a Espanha numa data, já foi o ano passado, tínhamos um concerto lá para cima também, para o norte de Portugal, e aproveitámos, fomos tocar. Mas é algo que estamos bastante receptivos e até estamos, pronto, sempre com tentar planear algo desse género. Não vou adiantar já com datas, mas assim, umas poucas datas em Espanha seria sem dúvida bom para nós. E às vezes o que é que falta? É alguém que abra a porta? Tempo? Enquanto uma banda que está a emergir agora, o que é que falta para que essas coisas aconteçam mais vezes? Quer dizer, é sempre complicado. Eu acho que, no fundo, o principal é o trabalho que as bandas têm, ter qualidade, não é? Claro. E as pessoas realmente, quando as bandas são boas, as pessoas reconhecem. E isso depois acaba por ser transmitido também para outras pessoas e as coisas funcionam. Agora, a fase inicial é que se calhar é mais complicada, marcar concertos numa fase em que as pessoas nem sequer conhecem a música, aí sim é preciso um esforço muito grande da banda. Daí a necessidade, de facto, na divulgação. Ora bem, falando a propósito da divulgação, e falámos já do vosso vídeo, de que queixas pode ter uma banda nova que está a emergir e que está a querer mostrar o seu trabalho? Que queixas pode ter da comunicação social, por exemplo, no que diz respeito à divulgação da música? Quer dizer, não sei, a comunicação social é sempre complicado. Nós já tivemos algumas experiências, já fomos a algumas altas rádios também, já fomos à televisão, inclusive. Não é fácil, se calhar, já tivemos muitas propostas recusadas, como é óbvio. Não posso dizer que possa fazer uma queixa assim generalizada, não é? Uma coisa que me venha à cabeça assim, é sempre complicado. Mas não falta um programa de televisão para que as bandas... Enfim, eu reporto-me, por exemplo... Olha, o canal Porto tem uma coisa que chama... agora estou a esquecer de nome, pronto, enfim... Mas tem um programa, curiosamente, ao domingo à tarde. Mas estamos a falar de um canal com pouca expressão, quer queiramos, quer não, enfim... Não tem, não é massivo como um canal aberto, como RTP1 ou até RTP2, eventualmente... E eu fiz um RTP, porque, enfim, estamos a falar de canais públicos. Não falta o aproveitamento de algumas horas... Para que, de facto, as bandas possam ir e tocar, não é? Não está a falar do lado de playback, porque, enfim, isso também não parece ser a melhor solução. Mas que possam ir, mostrar-se, enfim, dizer o que é que andam a fazer. Sim, quer dizer, eu não sou uma pessoa que vejo muita televisão, não é? Mas do que já vi, sei que já há algumas tentativas de fazer programas relacionados com estas novas bandas que vão aparecendo. Mas acho que nenhum destes programas teve grande sucesso. Exato. Os que existem são nesses tais canais... Pronto, tem um bocadinho menos de impacto, mas os programas são bons da mesma, não é? Exato. Quem quer ver e quem procura acaba por conseguir. Na prática, agora, é mesmo. Acho, o público vê aquilo que quer, exatamente. É aquilo que vai à procura, sim, não é? O público-alvo, sim. E acho que também as rádios começam a fazer algumas coisas diferentes nesse aspecto. Quer dizer, fazem muitas vezes podcasts também que acabam por dar uma imagem à banda, não é apenas por. Através da voz, da música, acaba por ser divulgada a imagem, e acho que também eu posso ter um bocado nisso, não sei. Muito bem. Ora bem. Estamos a apresentar o álbum Vice Blooms de com esse Nick Mass, que vão estar, entre outros, agora no Bons Sons, em Sem Soldos. E já falámos aqui da criação das músicas, falámos aqui da venda do disco, enfim, que tem sido tudo que nós conhecemos todos hoje. E já falámos também daquilo, da maneira como vocês vão arrumando já coisas novas para o próximo trabalho. E já falámos também da possibilidade de ir tocar a vários sítios. A pergunta que se impõe agora é assim: um novo trabalho, enfim, é muito em breve, estamos a falar nisso. Mas podemos contar com os Cosmic Mass com uma nova apresentação, o quê? Daqui a um ano, eventualmente? Sim, quer dizer, nós não gostamos de fazer ciências vividas a longo prazo, né? Mas a ideia é portanto, nós agora estamos a fazer uma série de concertos, este ano tem aqui concertos de promoção deste nosso primeiro disco, e vamos continuar a fazê-los até o final deste ano, pelo menos. Depois, no próximo ano, quer dizer, eventualmente irá haver uma pausa, né, para a composição, e se tudo for bem, teremos um segundo disco. Pedro, olha, foi um prazer falar consigo aqui na Boa Nova e seguramente iremos ter a oportunidade de nos encontrar mais vezes. Não seja o telefone, mas que nos encontraremos seguramente mais vezes. Sim, sim. Ok, um abraço, obrigado por tudo. Obrigado. Obrigado, abraço.